Desculpa, Carl. A resposta é 6. O que quer dizer que és mais burro que um cão. Uau! Eu não quero ver esta coisa! E temos a seguir o CD do rapper Branco Dourado. Ou devo dizer... Branco Porrado. Outro miúdo do pseudo secundário a queixar-se que é muito difícil ser-se um gangster. Barney Bittman, adoro este tipo. Eu adoro isto. Vocês estão a falar a sério? Ele nunca diz bem de ninguém. Eu não vou perder 2 segundos a ver essa amostrazinha de apresentador. E já a seguir um CD da sensação da pop, Micaela. Ou será que é melhor dizer... Sensação de vómito? Esperem, afastem-se para eu gravar. Mas eu comprei 2 CDs dela e são maravilhosos! Para isolar completamente o som exterior! É isso aí, Barney! Muito bem! E na semana que vem vou criticar outra jovem sensação da música pop. Hannah Montana! É que nem vou dormir! Barney Bittman? Que carreira promissora é que ele está a pensar destruir desta vez? Que o Barney Bittman critica o meu concerto. Não posso ficar com gripe. Ouve lá. Não te preocupes com este tipo. Qual é a pior coisa que ele pode dizer? Que tal? Hannah Montana! Mas que mal é que este pobre país te fez? Sabes, parece mesmo uma coisa que ele diria. Amália, mal está aí. Onde? Oh. Ia ser péssimo! Ia ser bem horrível! Querido, o que é que interessa? Tu próprio disseste que ele é uma amostrazinha de gente. Sim, mas... é uma amostrazinha que reconhece boa música. E se ele não gostar de mim, então... talvez eu não seja melhor que a Micaela. Oh, Miley Stewart, tu acreditas tanto nisso como eu acredito que chamares carregou um caracol vai fazer com que o bicho deixe de saber a ranhoca. Por muito nojento que isso seja, eu concordo. Ele tem razão. Miley, és melhor que uma ranhoca, se é que me entendes. Está bem. Eu vou ao concerto. Mas se o Barney Bittman lá estiver, este vai ser o meu melhor espetáculo de sempre. Eu vou ensaiar toda a semana, sem distrações, sem nenhuma interrupção. Surpresa, surpresa! Tio Earl! Eu atropelei este pelo caminho. O que é que vai grelhar, hã? Precisa por mim, pai. Oh, com um caneco. Olhem bem para este sítio. Vocês vivem bem como o diabo. Por falar em diabo... nem acredito que trouxeste o Cuddles. Eu precisava de alguém para me fazer companhia. E era ele ou a tia Pearl. E este aqui na para de 20 em 20 minutos para urinar. É, tia Pearl, o que é isto? Oh, é a sanita dele, hã? Ah, oh, és mesmo uma fiteira. Volta para trás! Não inclines! Para! Para com isso! Está a cair dentro da minha roupa! Pai, tu sabes que eu adoro o tio Earl. Mas como é que eu me vou concentrar com ele aqui? Miley, não te preocupes com isso. Se eu conheço o tio Earl, ele só vai querer andar por Hollywood o dia todo a tocar à porta das celebridades. Ding dong! E fugir. Como fizeste quando viemos para cá? Bons tempos, bons tempos. Yeah. Então, tio Earl, onde é que queres ir primeiro? Venice Beach? Lendas de Hollywood? Talvez tocar à porta das celebridades? Isso é muito tentador. Mas eu estou aqui numa missão. E vou ser... Uma estrela de rock! O quê? Eu sei que parece-te loucos. Mas, Robbie Ray, tu seguiste teu sonho e eu sempre me lamentei por ter desistido do meu, hein? Agora quero dizer, olha para nós. Lembras-te que eu era o bonzaço? Hein? Ele era o bonzaço? É verdade. O tio Earl era o rei da festa. E o pai tinha uma monocelha. A monocelha mais sexy da cidade. Sabem, estes anos todos perguntei-me. O que teria acontecido se me tivesse mantido na música? Será que tinha um pouco mais disto? Talvez um pouco menos disto, hein? Agora, com a grande ajuda da Ana Montana, eu vou ter a resposta. Tiozinho, o que apareceu na pior altura, podes repetir? Sei que estás pensando. O tio Earl não sabe rocar, hein? Bem, prepara-te para te atirares ao rio. Quando sentires o poder do tio Earl. Caiu uma massa de um dente! A mim o pivô! Eu levo-os ao dentista! Está bem! Está bem, tchau, tchau! Tchau. Honestamente... Eu posso dizer honestamente... É incrível! A sério, nunca ouvi tal! É a primeira vez! E eu talvez nunca mais ouça nada na vida... desse género... Porque foi muito especial... Então vou ajudar-me. Um talento como o teu é de matar, tio Earl. Eu sabia que a minha família me ajudava. Há só um pequeno problema, sabes? Eu tenho um concerto no sábado e vai lá estar um grande crítico. Tio Earl, eu vou estar sempre a ensaiar e por isso eu não vou... Não faz mal. É perfeito. Não há melhor maneira de aprender a ser estrela de rock do que estar sempre contigo. Nem vais reparar que eu lá estou. Eu sou uma mosca na parede! Eu sou uma mosca na parede! Ai, ai, ai. Vamos precisar de um grande inseticida, pai. I'm a rockstar! Bom trabalho, malta. Já estou a ouvir o Bartney Beatman a dizer: mas que banda, mas que miúda, mas que espetáculo. Ora bem, fechamos com o Nobody's Perfect. Vai resultar. Vamos. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Aprendendo os teus movimentos de estrela de rock. É, não, obrigada. Earl, com que caneco estás aí? Vá lá, Robbie Ray. Estou farto de ver a cabine de luz, a cabine de som, os camarins. Eu só quero ver a música bem de perto, por favor. Earl, essa cara de carneiro mal-morto resultava quando era miúdo, mas agora sou um homem. Oh! Oh, vá lá, Miley. É só uma canção, não faz mal, pois não. Obrigada, oh homem de ferro. Yeah. Yes. Muito bem. Podes ver uma canção, mas, por favor, não interfiras. Não interfiro. Mosca na parede. Nem vais ver que cá estou. Nem vais ver que cá estou. Não estou. Cuidado, teu Earl. Oh, Earl, sentes ajeitado um raio. Estás bem, jovem? Não faz mal. Foi um acidente. Estás bem, rapaz? Acho que parti a mão. Oh, mas ainda consegues tocar? Não. Mas, desculpa, mas é tão importante. Eu... Não te preocupes, miúda. Causei o problema, vou resolvê-lo. Não estou a gostar deste caminho. Ana Montana, diz olá ao teu novo guitarrista. Everybody makes mistakes, everybody has them days. Uou! Achas que não consegues tocar com os pés? Pai, o que é que eu vou fazer? Assim que o Barney Beatman me vir em palco com o Tio Earl, vai dizer pior de mim do que da Michaela. Talvez o Tio Earl não seja assim tão mau. Eu vou ser uma estrela de rock. Eu vou ser uma estrela de rock. Ele está a dançar com um porco. Eu vou falar com ele. Perfeito. O pai fala com ele. Ele vai perceber e tudo se resolve. Então, uma tarde? Se deste, pai, não foi? Desculpa, querida, mas... ele fez-me aquele ar de carneiro mal-morto. Eu também consigo ficar com esse ar. Ah... Não, o tio Earl ganhou-te. Ficho. Eu vou lá falar com ele. E nem acredito nisto, Pearl. A Miley vai transformar-me em sonho em realidade. Até parece um gaiato. Sabes, muito contente. E sabes uma coisa? Desde que descobri que faço parte de uma banda, já nem ando sempre com fome. É como se comesse para preencher o vazio. E agora? Agora tenho as tripas cheias de amor. E tudo graças à Miley. Como é que correu? Ele disse que enche as tripas de amor. Muito bem! Estás com um grande dilema. Não consegues manter o Tio Earl afastado do crítico. E ainda não descobriste como manter o crítico afastado do Tio Earl. O que fazer? O que fazer? Qual é o preço, amigo? $100 e o Cuddles fica no teu quarto. Tá bem. E limpas a caixinha. A tua do porco. Não abuses. Agora só tens de fazer com que o Barney não vá ao concerto para ir à festa do Ozzy Osbourne. Oh, que plano genial! Como se eu conhecesse o Ozzy Osbourne. Agora já conheces, meu amor. Sharon! Está a abarrotar. Estou a ver o Barney Beatman no camarote. Ele parece feliz? Camarão do dia? Que dia? Da semana passada? Não me parece. Miley, o concerto começa daqui a 5 minutos. Onde é que está o Tio Earl? Bem, se calhar ficou com medo. Sabes, no fundo ele é bastante tímido. Topa-me o marado do titio! Sou uma estrela de rock! Tio Marado, eu adoro a cabeça flamejante que tu arranjaste. Uh-huh. Podes pô-la mais pequena? Ou mais? Maior? Como tu te sentires melhor? Maior era simpático. Desculpem, é difícil ter calma na melhor noite da minha vida. Bem, olhem para mim. Estou tão contente que até já estou a suar em bica. Bem, então vamos buscar uma toalha. E talvez um chapéu grande. Como tu te sentires melhor. Um chapéu grande era simpático. Bem, parece que só nos resta o Jackson. Amigos, rezem comigo. Oh, Barney! Barney! Ozzy! Seu malandreco, dá cá um abraço ao Ozzy. Ozzy! Tu estás com mau aspecto. O que é que tu estás a fazer num concerto na Montana? Encostou. Eu pensei que ia comer uma sandes. Ouve. Eu estou a ouvir! Então? Tu ainda não disseste nada! Certo, eu estou a dar uma festa. A minha casa. Ando lá! Espera aí, eu tenho de criticar a Ana Montana. Mas a Sharon está a fazer abacates, todos esmagados, é muito bom. Ok, eu vou contigo, mas tenho de te fazer uma pergunta. Tu achas que eu sou assim tão estúpido, amigo? Eu estava à espera que fosses. Bom concerto. O plano do Jackson vai resultar. Grandes notícias! O plano resultou! A sério? Yep. O Beatman está a caminho da casa do Ozzy, por isso podes ir, dar um grande concerto e não te preocupes com nada. Estás a mentir. Como é que sabes? Estás com aquele tico, amigo. Desculpa, mas eu tentei! Vocês viram o que o Barney Beatman fez à Michaela? Pensem um bocadinho, quando ele me vir no palco com o Earl Vergonha, o que é que acham que me vai acontecer? Eu sou uma vergonha para ti? Ah, o meu dedo! Ai, o meu pivô! Muito bem, vamos embora, vá. Tio Earl, espera, eu... Earl, encontrei-te um chapéu. E é bem grande. Não queres que eu toque, pois não? Oh, bolas. Não. Não quero. Earl, a culpa é toda minha. Eu devia ter sido honesto contigo desde o princípio. Nós adoramos-te, é que... É que este concerto é tão importante e tu és tão... Estúpido! Oh, vá lá, Earl. Quero dizer, tu tens de... Oh, o que é que eu queria? Ser uma estrela de rock? Eu nasci um falhado. Eu vou ser sempre um falhado. Pois eu sou a maior vergonha de toda a nossa família. Pior que o Bucky azarado, o Wilbert chanfrado ou até o Jackson. Ei! Francamente, olha para a tua roupa. E agora, a lendária Torre dos Blues tem a honra de apresentar Ana Montana! Tio Earl... Não faz mal. O Robbie pode tocar as partes da guitarra. Ele tem cabelo para isso. Desculpa, Earl. Anda, querida. Vamos a isto. Mas enganei-me, tio. A verdade é que não me interessa o que pensam. Toda a gente merece a hipótese de viver um sonho. E o teu está à tua espera no palco. Vá lá, não temos tempo para discutir. Vamos lá. Oh, espera por mim. Agora que vai começar o rock. Sometimes I walk a little faster than the school hallway just to get next to you. Some days I spend a little extra time in the morning just to impress you. Guess you don't notice, guess you don't need the sad. You're not seeing what you're missing. On the outside, shying away. On the inside, dying down. Não consegues dormir? Como é que me descobriste? Eu vim para aqui depois do meu primeiro concerto. Estás contente, não estás? Miúda, não estava tão contente desde a última vez que vi a fivela do cinto. Foste incrível hoje. Oh, obrigado. Nem acredito que foste louca para levar este velho parolo para palco. Ei, se não se for louco pela família, vai ser louco por quem? O que é que vais fazer agora? Eu vou voltar. Tenho saudades da minha Pearl. Mas a estrela de rock, o teu sonho. Viveu hoje à noite, graças a ti. E aqui sentado, apercebi-me de uma coisa muito, muito importante. O que é? Não consigo levantar-me. Que tal se eu te der uma ajuda? Ah, está bem. Não está a começar bem, não acham? E que tal se mudássemos de canal? Acho que está a dar o É Mais Burro Que Um Cão. Oh, sim! É mais divertido ver o Oliver a perder com um beagle. Esse cão está bem ensinado. É, não há problema. E fica ao lado da família. É o mais importante. A Ana e a sua banda deram um dos concertos mais bizarros e caóticos a que alguma vez assisti. Não me interessa, não me interessa, não me interessa. E adorei todos os segundos que eu vi, é sério! Tudo da minha guarda! Rock and roll do mais puro! Da maneira que deve ser! Yes! Toma lá, Michaela! Ele adorou! Barney Bitney gosta de mim! Não é que me interesse!